Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo na sua sexta-feira, no seu finalzão de semana. Chegou a sexta-feira, né? É dia de reunir com os amigos, dia de estar junto com a família. Olha que maravilha, é sexta-feira, finalzão de semana. E você ouvindo a sua rádio preferida, fica melhor ainda, com certeza, né? Excelente final de semana. É o Central do Sertanejo que está chegando com recordação ao vivo. Vitor e Léo, Nova York. Ok, Irlandia! Tá na hora de sair do chão! Sai do chão! Essa é a história de um herói. Cabelos compridos a rolar no vento. Na estrada, no seu caminho. Travado no peito, a sombra de um dragão. Joga pra cima! Tinha um sonho e pra nós. Saudade, saudade, te buscar. Essa é a história de um novo herói. Pelos compridos a rolar no vento. Pela estrada no seu caminho. Travado no peito a sombra de um dragão. Assim! Tinha um sonho ir pra Nova York. Levar a namorada. Fazer seu caminho. Saudade, saudade, te buscar. Saudade, vai, vai, vai. Saudade, vem, vem, vem, te buscar. Grande recordação com a dupla Vitor e Léo, Nova York ao vivo. Agora tá chegando as 6 mais tocadas da semana. Você que curtiu a gente aí, né, durante toda a semana, ouviu aí as 6 mais tocadas e vai conhecê-las agora, né? Olha que maravilha! Pra começar na sexta posição, tem César Menotti e Fabiano. Mudar pra quê? Central do Sertanejo. Amar seus defeitos é minha virtude. Eu mudo de casa caso você mude. E meu não use sombra, não coloque. Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque. Não mude o corte nem pinte os cabelos. Você faz moda sem seguir modelos. Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia se a joia é você. Eu tenho medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar.

Segunda-feira tem mais Central do Sertanejo. Valeu, gente. Bom fim de semana. Tudo de bom. Central do Sertanejo.